Comic Pod. What's up? Como é que estamos começando mais um Comic Pod? Sou o Matheus Kajima, hoje estou aqui com o DDA. E aí? O Yamada. Hello, people. O LP. E aí? E de novo aqui a Aya. Olá. Mas vamos falar sobre Guerra Secreta e a gente volta depois dos e-mails. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, então, comiqueiros, começando mais uma leitura de e-mails, essa referente ao Comic Pod 36 sobre o Batman, o Dia das Bruxas. Hoje estou aqui com o DDA, opa, o LP. Eu não sei pra que tanta gente, quase não teve comentário. E a gente tá muito triste. E a gente tá muito triste por causa disso. Então, poucos comentários, tem e-mails, né? Pedi pra vocês mandarem e-mails, comentarem. Então. É, pessoal, comentem lá sobre o podcast, né? É, né? Comentários que a gente possa ler aqui, não comentar sobre a identidade. É, vocês querem saber cara uma pessoa, get a life e saiam na rua. É, então, aproveitando esse gancho dos comentários sobre a idade das pessoas, né, acabou ficando uma discussão muito grande e extensa. Aí eu resolvi instalar um plugin que agora vocês podem responder os comentários das pessoas lá dentro. Embaixo aí dos comentários tem um linkzinho, tem que responder. Aí você clica e você responde ao comentário daquela pessoa. É, não adianta ficar pedindo MSN da AI aí. É, eu acho que vai ser até bom pra gerar uma interação entre vocês. Se você falar que é mulher e gostar de Grant Morrison, daí você pode falar com o Felipe. Não, Felipe. Que mulher que gosta de Grant Morrison. Cara, você acha que alguém gosta de Grant Morrison? É gostar de um careca, porra. É, então, recaditos, DDA. Bom, é, vai começar então a partir dessa quinta-feira, dia 4 de novembro, o projeto Alan Moore. E na verdade é uma pequena, mas porém singela homenagem ao grande escritor inglês. Vai abrir uma nova parte no site aí. Vai ter vários textos legais lá. Vai estar sendo atualizado todo dia. E eu espero também que mais pra frente a gente continue atualizando, sempre com matérias e artigos lá. E depois a gente vai fazer um Comic Pod especial sobre ele, sobre a vida dele, que ele faz aniversário nesse mês de novembro, no dia 18. Que pasmem, ele faz aniversário um mês antes do Comic Pod. Ele faz 18 de dezembro. Mas é isso aí, pessoal. É uma pequena homenagem mesmo, então fiquem atentos aí. Sempre vai ter posts novos todos os dias lá, contando com vocês lá, comentando o que vocês acham. E depois vai ter um podcast especial sobre ele. É isso aí. Alamuro.com, hot site do Alamuro, como se pode. Acessem, leiam e comentem. Prêmio Podcast 2009, acabaram as votações populares. Agradecer a todo mundo que votou no Prêmio Podcast no Comic Pod. Vamos esperar o resultado. Eu tô sem dormir desde que falaram que vão anunciar, mas até agora anunciaram. Eu tô muito animado. Ah, então, era justamente o que eu ia falar. Eu queria, agradecer o Samuel Varela, né, que indicou a gente lá no Combo, na entrevista dele. Ele falou que nós somos o melhor podcast da categoria. No Combo? No New Combo ou na Combo? Não, na entrevista que ele deu pro Taz, do ComboCast. Ah, você também não é parceiro, né? Anunciaram a gente também no site dele. Agora eu vou começar a agradecer o pai, a mãe, a Xuxa. É assim que a gente mantém a política da boa vizinhança. É, então vamos começar lendo nossos poucos comentários que recebeu, né? Começar pelo comentário do Jackson, ou já. Ele diz: a história é fantástica, do tempo que Jeff Loeb sabia escrever. E Tim Sale nem precisava falar, o cara é um guia. Principalmente em preto e branco. Eu li a continuação antes, Vitória Sombria. Talvez por isso ache ainda melhor que a primeira. Mas sem dúvida, as duas são fodadas. Então, leu o comentário aqui do Van. Ótimo episódio, um dos melhores de vocês até agora. Junto com Crise de Identidade e Crise das Infinitas Terras. Eu já tinha ouvido falar do Assassino Feriado, Holiday. História por trilha do Batman, mas não sabia que era dessa história. Continue fazendo esses episódios de histórias clássicas, num sentido de velhas, mas de marcantes. Várias das histórias que vocês contaram, eu não conheci, como Crise de Identidade, Última Caçada de Kraven. Só depois de ouvir o podcast, é que eu fui atrás dessas histórias. Não me incomodo com spoilers, então está perfeito pra mim. A discussão sobre o roteiro de Dark Knight no final foi legal também, bem produtivo. O negócio dos planos que se constrói sobre planos, eu acho que vai fazer isso. Mas como ele acha que eu vou fazer isso outro, vou fazer algo diferente. É algo comum nas histórias do Batman. E um momento romântico no podcast. Ah, e a Aya apareceu neste episódio na mesa que disse no AnimeCast que contrataria os serviços sexuais de um garoto de 15 anos. Esse é um chaveco muito eficiente. Era um episódio de um anime onde tinha pessoas, onde tinha esse personagem que prostituía, etc. Normalmente não tem medo de pessoas, mas da Aya eu tenho. É, como eu diria, várias pessoas, né? Tenso com C cedilha, né? Ele quer se defender, aí. Não, tem nada de claro. Gente, eu tava falando de um anime, tava falando na situação de um anime. Era uma situação hipotética, tá? Enfim. Comentário do Lisângelo agora. Nossa, quase me mataram no final, indo no carro, e pensei, olha só, discutiram uma falência dessa vez, nem palavrão falaram. De repente se pegam no tapa, cara de maracujá, quanto à eterna rivalidade DC e Marvel, é só pegar os temas do Comic Pod pra ver qual é a melhor editora. Longo de Bruxas, Vértigo, Tal Pai, Tal Filho, quase todos os Super Homem, Crise das Infinitas Terras, da LDC. Na verdade, os integrantes mais inteligentes do podcast, né, eles preferem a DC, mas não, quer dizer, existem marvecos aí, mas eles não são incluídos nessa parte aí, né? Marvecos aí, só falam, ah, Marvel é foda e não tem argumentos suficientes pra sustentar a sua opinião, né? Faz, bem, Capitão América, então, argumento. Esse é o argumento dele, né? Tudo bem? E o que mais? Capitão América. É, Saga do Clone? Eu escutei alguém no fundo? Ah, então é isso. A gente fica por aqui, quem for quer sobre Guerra Secreta e como as bandas são usadas. Nas bancas. Começando mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad, tô aqui com o Kajima hoje. Opa. E a gente vai começar com Vingadores Invasores número 6, que é a conclusão da minissérie, né? Tem o roteiro do Alex Ross e do Jim Kruger e desenhos do Steve Sadowski e Patrick Berkenkotter. Disfarçados como heróis da Segunda Guerra Mundial, os Vingadores e os Invasores partem para a ofensiva final contra o rei do onipotente novo filme, o Caveira Vermelha. Porém, com o cruel criminoso nazista controlando o cósmico, que esperando podem ter os heróis de alcançarem a vitória. Descubra na conclusão da minissérie que pode literalmente reescrever a história do universo Marvel. Que sinopse e enganação é essa, né? Tem nada de reescrever a história do universo Marvel, mas tudo bem. Os heróis da Marvel numa aventura boa pra cachorro com essa turminha da pesada. Mas enfim, esse é o final dessa minissérie, né? Que mostra o encontro das duas equipes atuais dos Vingadores, né? Os Vingadores do Homem de Ferro e do Luke Cage, com os Invasores, né? Que é aquele grupo de heróis da Segunda Guerra Mundial, que tem o Capitão América, o Buck, o Namor, o Toshuman, o Centelha, né? Esse pessoal. Então, a história é que o Cubo Cósmico traz eles pro presente, né? E isso na primeira parte da minissérie. Mas ela traz o Steve também do passado? Traz o Steve do passado. Né? Isso que é uma das coisas mais legais da série, né? Porque mostra o encontro dele com o Tony Stark, né? Que ainda tá se culpando pela morte dele e tal. Então, essa parte é interessante. Eu li algumas críticas negativas dessa história por aí na internet. Mas eu gostei, cara, eu não achei ruim não. Não é, assim, nenhum primor, mas é uma história boa. Tem alguns clichês, tipo, óbvio, quando os invasores vêm pro presente, a gente começa a brigar com os invasores. O Namor não encontra o Namor não, né? O Namor encontra o Namor. É, mas ele usa bem esses clichês, porque, tipo, os invasores ficam divididos entre as duas equipes, né, de Vingadores, que eles não entendem nada dessa confusão de guerra civil, isso que aconteceu, isso fica tudo meio confuso na cabeça deles, então esse conflito é bem interessante também. E aí nessa parte final da minissérie, né, eles acabam voltando pra Segunda Guerra Mundial e levando alguns Vingadores, né, alguns Vingadores acabam indo com eles pro passado, né, que o Cubo Cósmico acaba na mão do Caveira Vermelha, e aí o desfecho da série é eles tendo que pegar o Cubo Cósmico de volta da mão do Caveira Vermelha e restaurar, né, o passado ao que era antes. Assim, no meio da história tem alguns vilões, tipo o Tron, o Caveira Vermelha, alguns outros lá. Mas vem vilões também da Segunda Guerra Mundial ou só os... Não, só os heróis. Só os heróis que vão pro passado. Mas, então, esses vilões no meio da história, mas eles não são muito desenvolvidos porque o foco da história é nos heróis mesmo e no conflito entre eles, né? Entre as duas equipes dos Vingadores e os Invasores, né? Esses conflitos que são legais na história. É claro, sim, tem alguns furos de roteiro, mas não compromete a história. Eu acho que ficou bem legal. Então tá com 52 páginas, essa edição 6, custando R$6,50. Papel LWC, seja lá o que significa. É o papel, aquele papel mais especial. Sônica, né? Sônica, Sônica, Sônica, Sônica, Sônica, Sônica. E a outra, então, é o MSP 50, Maurício de Souza por 50 artistas, né? Essa é uma edição de livraria, mas tá vendendo em banca também, então por isso que a gente tá falando dela aqui. E é uma edição bem legal, porque é uma homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza, e traz histórias de 50 artistas desenhando os personagens criados pelo Maurício, né? Desenhando e escrevendo os personagens criados por ele. É, o livro é uma homenagem aos 50 anos de carreira do criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza. 50 grandes nomes dos quadrinhos nacionais, como Ziraldo, Laerte, Angeles, Paca e Fernando Gonçalves, entre outros, criaram, cada um a seu modo, histórias com os personagens da... É, então, dois artistas que a gente conhece mais, tem o Laerte, o Ivan Reis, tem o Fábio Yabu, o Fábio Moon, Gabriel Bá, o Angeli, o Fábio Lira, o Ziraldo, Marcelo Campos, Renato Guedes, é, entre outros, né? Esses são os que a gente conhece mais. E é muito legal, cara, assim, cada um faz o seu estilo de desenho, de roteiro, né? Usando os personagens da Turma da Mônica e os outros personagens criados pelo Maurício. E alguns fazem histórias em homenagem aos 50 anos do Maurício, outros fazem histórias engraçadas, assim, no próprio estilo da Turma da Mônica mesmo. E alguns outros, que são os que se destacam mais, fazem histórias, assim, emocionantes, assim, com os personagens, assim, de um jeito que você nunca imaginava ver a Turma da Mônica. Tipo, tem duas histórias do Chico Bento que são lindas, assim, você tem que ler com um lenço do lado, porque é muito bom, é bem emocionante. Mas é muito bom esse livro, eu gostei pra caramba. E essa edição tá com 196 páginas, e 50 anos do Maurício, 50 artistas, tinha que ser R$50, né? É, 55, né? Na verdade, 55, né? A versão de capa mole, né? Tem uma outra de capa dura, mas acho que essa foi só pra livraria. Mas é bem legal, recomendo. Assim, pra quem leu muito Turma da Mônica quando era criança, que nem eu, é muito legal. Então é isso, veja só. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos esclarecer que a gente não vai falar de guerras secretas, a gente vai falar de guerra secreta. Já existe um cast sobre guerras secretas, é o primeiro Comic Pod, não ouçam, é muito ruim. É só porque o HQ é ruim, né? Não, o cast é ruim mesmo. O HQ é boa, não me engano, nem é boa. Sei lá, minha calça tá caindo. Ah, adicionou muito. Puta que pariu. Então, essa saga, uma das únicas coisas que ela serviu, basicamente, foi pra mostrar o porquê do Nick Fury ter saído da SHIELD, né? Porque atualmente não é mais ele o diretor da SHIELD, né? Já passou por várias mãos a SHIELD depois que ele saiu. Atualmente, aqui no Brasil, ela tá com o Stark, né? Tony Stark tá como diretor dela. E a gente vai falar hoje sobre essa minissérie Marvel que foi escrita pelo Benz, com arte do... Gabriel Del Toro. Del Otto. Who the hell are you? Nick Fury, director of SHIELD. Tá bom. Durante algumas décadas, o Nick Fury e a SHIELD protegeram o mundo de todo tipo de ameaça. Depois de um tempo, uma nova conspiração está em andamento e ninguém vai fazer nada sobre a respeito. Disposto a arriscar o seu cargo e a própria vida para evitar que inocentes sejam sacrificados em nome de interesses políticos, Fury reúne um exército de super-heróis para travar uma batalha jamais imaginada. Uma verdadeira guerra secreta. Guerra. Guerra. Não, eu guerra. Entendi que é guerra. Essa é uma excelente história de espionagem contada em dois tempos. O melhor estilo de Bendy. O leitor acompanha duas histórias paralelas, uma operação secreta promovida por Fury contra a nova governante da Latvéria, sob o pretexto de que ela estaria financiando supercriminosos para um futuro ato terrorista. E um misterioso ataque contra Luke Cage. Foi um dos convidados, o chefão da SHIELD, nessa guerra. Além da ação e do suspense, o que marca a história são os diálogos de Bendy, com seu humor peculiar, como a fala de Cage quando chega a Latvéria. A população negra do país acabou de aumentar 150%. Isso é o Lula? É o queijo, cara. É o Lula. Com esse, é só na verdade. Eu só me revoltei discutindo com esse menino do Como Que Pode toda semana. Então, como diz o ditado, se não pode vencê-los, una-se a eles. Então, pessoal, como esse menino do Como Que Pode vencer o saco, vou fazer um apelo a todos vocês. Vote nesse menino Prêmio Podcast 2009. Se eles ganharem, eles prometeram que não vão mais mexer o saco. Então vote neles, por favor. Um abraço. A população negra do país acabou de aumentar 150%. Mas o Luke Cage não é finlandês, porra. Yo. A população negra do país acabou de aumentar 150%. Assim tá melhor? Sim, parece um carioca. Eu queria que fosse um maluco. Ele é do Bronx. A população negra do país acabou... Esse é o rei do quê? Isso que eu fiz primeiro, pô. Anyway, lê normal. Tem que imitar o Samuel Jackson. Yo, motherfucker! Yo, a população negra do país pode me dar 150%. Com um pouco melhor. A arte de Gabriele Delotto é um espetáculo, espetáculo à parte. Gabriele homem, que italianos são malucos. Né? Não só seu traço é bem feito, como o trabalho de cores está fantástico. A mistura de técnicas que ele usa e o tom sombrio que escolheu para a série são uma combinação perfeita para a história que está sendo contada. Não, o roteiro é de Brian Michael Bendis e a arte de Gabriele Delotto. É, então, pelo acesso novos, parece até que a história vai ser boa, né? Mas infelizmente não é o que é. Principalmente com a piada do Luke Cage, que não tem muito graça. Como não, cara? A população negra do país acabou de aumentar 150%. Só porque ele tem 2 metros de altura e 200 quilos? É porque ele é o único negro no Lativera. Lativera fica na Europa. Ah, pá. A Lativera não existe, na verdade. É, né? Lativera é a ideia do Lost. É que no comecinho lá eles falando da Terra do Nunca lá. No comecinho do primeiro episódio. Eles falam, ah, como é que a gente vai atacar a Terra do Nunca, né? Uma coisa assim. Só não existe. Não, peraí. Até vou corrigir. Ali, ó. O Afeganistão quer ter o domínio do plano astral. Aí ele depois, ó. Por que não declarar a Terra do Nunca o território? Ah, que engraçadão, cara. É, né? Igual a piada do Luke. Ah, só pra constar aqui, essa saga foi publicada em 5 partes nos Estados Unidos, né? É que no Brasil a Panini convenção em 3 edições, com 2 edições em cada, sendo que a última era a edição 5 e o especial The Files of Nick Fury, né, que é uma merda. É, não serviu pra porra nenhuma, só disse coisa. Sigiloso até demais. Então, nessa primeira edição a gente começa nos dias de hoje, com o Luke Cage e a Jessica Jones, a namorada dele. Nos dias de hoje da HQ, né? É, que essa HQ é de 2004, então eu creio que seja em 2004, né? Eu não sei. Os dias de hoje de 2004 é muito diferente de hoje. Ah, o dia de hoje em relação a HQ. Eles estão chegando no apartamento deles e uma mulher não identificada, tipo, explode lá dentro, sabe? Um mega raio, motherfucker. E deixa o Luke Cage em coma no hospital. Quando ele tá no hospital, ele recebe 3 visitas. A Jessica Jones, naturalmente, né? O Punho de Ferro, que não lembro qual Punho de Ferro que é, mas eu creio que seja o Punho de Ferro atual. E o Nick Fury, né? Sendo que a Jessica, a mulher dele, não gosta do Nick Fury estando lá. Não tem razão, né? Nem eu gosto dele. Quem ia gostar dele? O cara é um escroto, personagem escroto. O cara usa tapa-olho, cara. Ninguém gosta de alguém que usa tapa-olho. Ah, tapa-olho é maneiro. Ah, é. Nos anos 90 era, né? Nos anos não, na época do pirata. Porra, o Indiana Jones já usou tapa-olho. Não, mas o Indiana Jones é... Ah, tem aquela mulher lá do Kill Bill também, que usa tapa-olho. Tá maneiro. A gente não vai fazer uma discussão sobre personagens que usam tapa-olho. É porque eu ia falar de Angelina Jolie agora? Chega. Daí sim. Também. É, queria falar que naquele filme Angelina Jolie tá o Nick Fury mulher, né? Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. A gente vai pra um ano atrás, nessa HQ, e a S.H.I.E.L.D. tá interrogando um vilão high-tech, né, chamado Açor Assassino, que foi preso... O que quer dizer Açor, sabe? Não. Eu fiquei em dúvida também. Açor. Açor, do latim acceptore, significa que voa rapidamente. É uma ave de rapina da família Accipitridae. Accipitridae. Accipitridae. Ah, Accipiter gentilis, do latim acceptore. Accipiter gentilis, do latim da Então, ela tá interrogando esse vilão, né, o Açor Assassino, que foi preso depois de um confronto com os Vingadores. E o pior é que esse confronto com os Vingadores, ele foi, tipo, filmado, sabe? E passando na TV lá, o Homem de Ferro batendo nele e tal. Mas ele até consegue fugir do Homem de Ferro, mas foge tudo pra ele quando ele vê o Thor lá, né? Aí eles começam a escrotizar com ele, né? Humilham totalmente, cara. E ele ainda fica de mimimi querendo um advogado. E ele acha que tá sendo interrogado pelo pessoal do FBI, né? É, os federais, né? Federais. Mas, na verdade, ele tá sendo derrotado pela S.H.I.E.L.D., que dá uma surra nele. Ele consegue... Tá nem aí com os direitos dele, né? Os agentes mais escrotos daqui. E depois ele apanhar... O Nick Fury ainda tá lá naquela sala, né? Mas ele só fica dando uma risadinha escrota lá. Não, sério. Agora, como é que o cara quer direitos? Olha o nome dele. Açor Assassino. É. Ah, mas tu viu a foto do ator ali? Pô, uma ave bonitinha. É. No final, de tanto que ele apanha, ele resolve negociar, né? E aí eles vão pro... Eles levam ele pra... Right. Pro... Pra... mandar um salve lá pro Papu. Depois dele apanhar muito, né? Eles ameaçam levar ele pra cadeia lá, né? A cadeia não, cara. Pra um lugar pior que a cadeia. Ilha. Aquela ilha lá. Não, eles ficavam ameaçando tirar a calça dele. Ele ficava gritando, a calça não, a calça não. Pô, minha calça tá caindo. Então, aí eles negociam. Isso. E aí ele, com um ponto eletrônico, ele vai até a casa do consertador, né? Na Filadélfia. E, tipo, vai lá, na moral, como se fosse falar com o cara, tal, só que, óbvio que era uma armadilha, né? Os caras da SHIELD estavam... Tava todos ali, tipo, um exército da SHIELD só esperando a hora certa pra atacar, mas... Eu acho que tem algum sistema de proteção na casa do... Você acha? Do consertador, alguma coisa do estilo que dá um choque do Pikachu, né? Até pra ver o esqueleto. E... ele morre. Ou pelo menos fica queimado no chão. Não sei se ele morre. É, aí o consertador foge e fica todo mundo a ver navios, né? Aí eles chamam reforços pra nada, tipo, os agentes ficam olhando lá um pra cara do outro. Até que o Nick Fury recebe uma mensagem, um SMS no celular dele, da Viúva Negra. A Viúva Negra que tá na Lativéria, né? Ela flagra o consertador entrando no carro de um governo. É um conveniente, né? E aí ela liga pro Nick Fury e tal, né? Diz que ele entrou num... Ela fez um interurbano pra ele. É, ela vê que tem placa governamental no carro, né? E aí ela informa o Fury disso, né? E ele, por sua vez, tipo, faz uma reunião com o presidente dos Estados Unidos e o pessoal importante lá, né? Relatando que a SHIELD, depois de interrogar o Halloween, né, descobriu que um consertador tá financiado por alguém. Ele tava sendo financiado por alguém e eles precisam saber quem, né? É, e eles têm as suspeitas que é o governo lativeriano, né? Talvez explicando a diferença monetária entre os gastos criminosos e o que eles conseguem, né? Tipo, eles gastariam bem mais com equipamento do que eles conseguiriam roubando, então acabaria sendo estranho. Vão criar uma CPI pra descobrir quem que tá desviando o verbo? É, o presidente até tenta uma saída diplomática, mas o Fury, tipo, não. Não dá pra resolver isso com diplomacia, saca? É, aí tá, nessa parte ele podia ser um pouco mais sutil, né? Mas, anyway. Sutil? Eles são os americanos, pô. Eles são paz, querem que nenhum país tenha armas de destruição em massa, mas eles têm. Mas como é que eles vão querer fazer diplomacia com um bando de maluco? Não tem como. É Lativéria. Lativéria é o reino mal. É a Alemanha dos quadrinhos. Não, a Alemanha é misturado com o Iraque, misturado com tudo que é ruim. O Japão. Também. Não fale mal do Japão, a nossa amiga Aya vai entrar em pânico. Por quê? Eu sou japonês e falo mal deles? Tá certo. Mas ela toma as dores pelo japonês. Eu não tomo as dores pelo japonês. Japan fag. Ah, eu sou viada, desculpa. Japan lesbian. Que nojo, né? É, então, né? Aí já no segundo do episódio aparece... Episódio? É. No segundo episódio. É. Na segunda parte. Season 1, episódio 2, né? É. Não, mas o Nick Fury sai daquela reunião todo puto, né? Porque ele sai até com uma carinha de choro dizendo que eles sabem o que vai acontecer, mas não vão fazer nada. Ele diz que vai acontecer de novo, talvez uma... Tipo, uma referência ao 11 de setembro, né? Que dizem que o governo americano sabia, mas não fez nada. Tosco, né, velho? Sinceridade, né? É, forçadão essa parte, né? É, tanto que dizem que, apesar de não influenciar na cronologia dos heróis que participam e tal, tipo, é mais pra crítica ao governo da época, essas coisas, né? É, o único herói ali que influenciou na cronologia foi o Nick Fury, que ele saiu da SHIELD e até hoje não voltou. É, também pra explicar por que ele saiu, mas... Se até hoje ele não voltou, ele não faz muita falta, né? Até hoje ele não voltou, quer dizer que não precisa mais pagar o salário, abandono do emprego. O salário dele devia ser bem alto, né? Ou bem baixo, né? Tá quase nível épico. Cara, não tinha vida. Não. Então aqui a segunda parte que saiu nessa mesma HQ aqui pela Panini, né? Que saiu a parte 1 e 2. Ela começa um ano atrás. Na verdade, ela começa com o Capitão América tendo porrada no soldado lativeriano sem saber porque ele vai fazer isso, né? Ele só faz. Em vez de fazer lá. Um bilhão de anos atrás. Aí. Ah, não. Não é soldado lativeriano, não. Ele tá lutando lá nos Estados Unidos mesmo para salvar o embaixador que foi sequestrado por terroristas americanos, sabe? Tipo, ele não consegue entender como pessoas sequestram o embaixador do próprio país. Ah, é tão fácil. Foi na escada das Nações Unidas ainda. Né? Pô, eles são americanos, fácil, cara. Só por isso. E aí a gente começa a ver o Nick Fury entrando em contato com vários heróis, né? O Homem-Aranha, o Capitão. Pô, é nessa parte aí que o Nick Fury vai lá na escola e tira o Peter de lá? Na escola? Porra. Não, porque não. Tá em casa, cara. Ah, então esquece. É, ele fica tomando chazinho lá com a Mary Jane. Então esqueça. Vamos. Primeiro ele fala com o Capitão, depois dessa luta, o Capitão tá lá em cima do telhado, sem máscara, relaxando, chega o Nick Fury escroto. capitão chamando ele pra uma missão. O cara tinha acabado de sair de uma missão. Aí depois ele vai falar com o Demolidor, né? Tipo, na verdade ele vai falar com o Matt Murdock lá na Cozinha do Inferno. Que é sensacional eles traduzirem o nome do bairro, né, cara? Aí depois ele vai falar com o Luke Cage, né? Que tá lá espancando o molequinho traficante de droga. Banheiro desgraçado lá. Tá apanhando que ele merece. Aí depois eles falam com o Peter Parker, Will. É, por isso ele fala com o Peter e diz pra ele que ele tem uma missão, que ele vai embarcar num avião e não diz mais nada, né? Só diz pra ele que ele tem que fazer isso. E aí ele faz na boa. Essa segunda parte é escrota, né? Pelo amor de Deus, né? Aí ele pede pros caras não levar o uniforme, né? Ele não informa quem é quem ali pra ele. Sem fantasia e sem teia. Ele não informa quem é quem pra cada um, sabe? Tipo, ninguém sabe quem é quem, entre aspas, porque todo mundo sabe. Menos o Demolidor, que a identidade dele não era pública. Menos o Demolidor, que não enxerga ninguém. Ah, mas ele consegue saber pelo cheiro. Não, é pelo ritmo cardíaco que ele reconhece as pessoas. É, ele reconhece as vibrações. Ui. Ah, mas ele, quando chega o Nick Fury lá, ele já fala pelo cheiro de charuto. Nick Fury. Pelo cheiro do charuto dele. E aí, nessa edição, a gente tem umas coisas escrotas, principalmente nessa parte do avião, que a gente vê o Wolverine bêbado, né? O que é impossível por causa do fator de... Nossa, Wolverine bêbado, cara, como assim? Wolverine do Grinch. É, o Wolverine não fica bêbado, sabe? Ele tá mó escroto, ele parece, sei lá, um... Sempre foi escroto. Mas o Wolverine não pode embebedar. Ele tá esquisito, ele tá desenhando igual o Gambit. E ali embaixo a gente tem um vulcano também, uma guria ali direto do Star Trek. É, ela tá com a orelhinha pontuda, putz. O Luke Cage também, cara. Se você doar mais na primeira edição, ele tá parecendo um vulcano também. Parecendo um vulcano bronzeado. É, ele tá parecendo um elfo negro. Mas ele... Quem tá parecendo vulcano é a guria que tá junto com ele. Olha na página seguinte. Ah, cara, a página 15 é muito engraçada. O Wolverine parece o Grinch mesmo. Aquela cara dele é cheia da bochecha, assim. Cara, que é fogo, né? Não sei quantas décadas já inventado o Wolverine. Todo mundo sabe que não fica bêbado, não importa quanto que ele beba. Pô, e o Steve, cara, colocaram uma medalha do tamanho da mão dele no peito, né? É, ele tá fantasiado de rapper loiro. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. Na Lativeria, o grupo encontra a Viúva Negra, né? Que tá disfarçada com óculos e um bagulho na cabeça, que disfarça e pega boga, né? Ela tá fantasiada de muçulmana na Europa. É isso, na Lativeria. E aí encontra o Nick Fury também, que tava fantasiado de velhinha, né? E aí a velhinha derrete, mó nojento. É, povozando. Aí na Lativeria, eles encontram o Nick Fury, que deixa eles a par dos acontecimentos e informa sobre a missão deles. Derrubar a Lativeria. Ah, depois disso, a gente volta pro tempo normal, né, da HQ hoje, com o Capitão América chegando no hospital e metendo a porrada no Nick Fury, dizendo que avisou ele que isso ia acontecer, nem ligando, né, chute no queixo, soco na cara, cabeçada no... Golpe mental. Chapa nos peitos. É. A porta tava na cara. Surra de pau mole na cara. Foi pior que tá mó escroto esse Capitão com o beiço inchado, né, cara. Legal que o Capitão chega, deve ser uma porrada, né, se foda, né. Ah, não, quem se importa no hospital? Não, pra quê, né? Eu sempre fui o exemplo da América, né? Aí, ó, tô ajudando, caralho. É realmente o escudo rosa do Capitão também. Toma o sonho americano na tua cara, né? É. Vira o escudo rosa do Capitão. Agora, essa parada de derrubar também o governo da Lativeria é escrota, né? No mínimo, né? É, cara, a Lativeria é outro país. Quem que tá se metendo no governo do... Não, é. Foda-se. Mas é um país rico, cara. Ah, mas ele quer fazer isso pra dar como exemplo, né? Quem mexer comigo, ó, vai acontecer. Vem aqui na página de casa que eu vou dar um exemplo. Uma coisa, o colorista dessa aqui é muito ruim. Na última página, na 22, o escudo do Capitão tá rosa. Era 23, ele tá com o cabelo branco. Cara, faz as cores do bem, mas o desenho eu achei muito bonito. Tipo, tem hora que você até para, assim, de ler só pra ficar olhando, assim, porque é muito detalhado, é muito bem feito. As cores são do próprio Gabriel Delotto. Eu não faço melhor, mas eu acho que as cores podiam estar melhor. Ah, eu gostei. Eu não sei onde é que o Capitão tava, mas fora da casa ali deve ser um lugar bem estranho. Quero saber do negócio. Esses quadrinhos, esse tipo de desenho funcionaria melhor preto e branco. Colorido fica muito forçado. Fora da casa tem radiação. Não, cara, tem. Eu acho que ficaria sujo. Não, mas ficaria melhor. Porque ele usa tons da mesma cor. Então, por isso mesmo. Preto e branco, eu não sei. Eu acho que não ficaria tão legal, não. No começo do terceiro HQ ali, que tu consegue ver como se fosse duas cores só. Roxo e verde. Acrescentar algumas coisas aqui sobre essas duas primeiras edições. É, uma coisa que eu achei boa dela é que que teve uma boa retratação de cada personagem, menos do Wolverine bêbado, né? E também que mostra o universo Marvel como uma coisa coesa, sabe? Todo mundo no mesmo lugar ali, como se... Sei lá, é mais crível que todo mundo tá no mesmo lugar. Tipo, apesar de cada um agir num bairro, mostra o universo Marvel como um local só. O universo Marvel é praticamente Nova York, né? E a Latvéria. É o Iraque. Outra coisa interessante é que ele, nessas edições, ele resgatou personagens esquecidos, né? Como o Consertador e o próprio Açor, whatever lá, que eu esqueci o nome dele agora. Açor Assassino. É isso mesmo. Ah, mas tem alguns erros, né? Como o Nick Fury fala lá do Jason McDale, o Halloween, mas ele tava morto nessa época. Sabe qual que é o grande problema dessa série aí? É o Nick Fury. É a saga dele, né? O gênio. Não, então, ele é o grande problema. Você tira o Nick Fury ali e coloca qualquer outra pessoa no lugar, fica excelente. Ah, você tira o Nick Fury. Outra coisa, o Wolverine bêbado também, uma coisa que a gente já comentou. E outra coisa em relação ao Wolverine também que ficou escroto é que ele descobre a identidade do Homem-Aranha pela terceira vez, pelo cheiro. Ah, cara. Ele esquece, implante de memória. Ah, cara, muito ruinzinho esse arco do Ben, viu? É realmente ruim. Outra coisa que ele ignorou totalmente foi a identidade do Demolidor, né? Nessa época ela ainda não era pública, né? E ninguém reage com surpresa quando sabe que ele é o Demolidor ali, tipo, entre os heróis. Todo mundo acha como se soubesse que ele é o Demolidor. É o único que sobrou, por isso que ele saiu. Assim. Ele é cego, né? Só o Wolverine não sabia, né? Não, ninguém ali sabia que ele era o Matt Murdock. Não, sabia, cara. Não, o Aranha sabia, o Capitão sabia. Nessa época ainda não sabia, cara. Nem sabe, não era pública ainda. Depois foram saber, mas nessa época... Não, história... não, mas eles já sabiam antes, cara. Não, não. Tem certeza? Acho que já sabia antes, né? Acho que talvez o Homem-Aranha soubesse. E o Wolverine por causa do cheiro também. A Viúva Negra sabia? A Viúva Negra sabia, claro, mas ela não tava na vida. Eu acho que o Capitão já sabia, já, hein? Provavelmente já sabia, dele vir a ser o Homem-Aranha. Eles viriam se esbarrando. É, né, pô? Nova York, Cozinha do Inferno. Viviam se esbarrando, né? O Demolidor é cego. eu vi essa... Eu senti essa piada se aproximando. Ah, outro erro extreme motherfucker grave. O Nick Fury, ele cita a identidade do Consertador, né, o Phineas Manson, no mesmo quadrinho que diz que a identidade dele é desconhecida. Lol. E depois reclamam do Rob Liefeld. Ah, o Liefeld, ele desenha lá, ele não escreve mal. Tanto faz. Já escreveu. Liefeld, já escreve. Eu nunca li nada que ele escreveu. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. E a situação nessa Latvéria que é mostrada, ela é bem diferente do que a gente tinha visto nas histórias do Quarteto e do Homem-Aranha, né? Há muito tempo já. Que ela mostra como um país bem, bem diferente de um ponto de vista político, né? Porque era pra ser, tipo, o destino dominando tudo, né? Ele mostra que tem a ministra, whatever, e tudo mais. A ministra gostosa. No caso, essa ministra, whatever, ministra gostosa que vocês estão falando é a Lúcia von Bardas, é isso? Isso. Que ela era presidente, não ministra, da Latvéria. Presidente da Latvéria? É, ela era presidente. É, piora mais ainda, né? É, tanto que... Não, presidente essa... não. Ela era primeira-ministra. É que é equivalente, não é presidente. Mas é equivalente, não é. Não, não. Já foi falado, né? Isso, essa HQ é uma grande crítica aos Estados Unidos se me intrometer em assuntos que tá acontecendo lá no... No cu do mundo. É? Na Latvéria. Não tem nada pra fazer, vai lá e simplesmente acaba fudendo o pinguelo, entendeu? E o Bendis, ó, o pior trabalho dele, viu? De longe, cara, de longe. Porque se ele queria tirar o Nick Fury, ele podia ter feito uma minissérie só do Nick Fury, não podia ter envolvido os heróis, não. E heróis importantes, né, cara? Wolverine, Capitão, Homem-Aranha. Isso daí é da Marvel, de tentar reformular os Vingadores pra os mais populares aí? Não, tudo bem, concordo. Eles estão levando os filmes dele pro cinema, eles querem aproveitar e juntar os universos aí mais próximos. Mas é tosco, cara. Não tem o que falar. É tosco. Isso aí parece conclusão já. Conclusão é ele quer ir embora já. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. Aí a gente já faz pra parte 3 e 4, né? E começa com o Peter Parker tendo, tipo, uns lampejos, assim, flashes de memória. É, ele acha que tá sonhando, que tá tendo alucinação e tal, com esse acontecimento, que é a Guerra Secreta. Só que até então, eles manipularam a mente dele pra eles não lembrarem do que aconteceu. Ah, daí ele tudo, tudo faz sentido agora. Daí ele tá nesses flashes, ele vê o Wolverine, o Capitão América, América, o Luke Cage, e entre outros, assim, até o Demolidor, ele, aí, inclusive ele vai atrás do Demolidor pra falar que ele tá tendo isso também, o que tá acontecendo, ele tá achando estranho. Ele fica atormentado com isso, porque ele acha estranho, porque ele tem certeza que isso não aconteceu. E o Demolidor confirma isso pra ele. Oh, essa forma de narrativa aí é legal, né, cara? Porque você fica curioso em saber, né, o que vai acontecer, né? Por que que tá acontecendo toda essa parada aí e tal. A premissa é boa, né, cara? Porque do nada fica dando esses saltos. Ó, que não, não, passado, é. Passado, aí de repente que, tá no presente, o pessoal do presente não sabe o que aconteceu no passado, não sei. Então, chega a ficar interessante. Só que depois de uma bela cagada no pau, você vê que foi tudo necessário. Sim. Demolidor presente algo, né? Tipo, com os mega ouvidos dele, ele sai e eles encontram dois vilões. Mega ouvidos. Ah, eles estão indo, eu lembrei, eles estão indo pro hospital encontrar o Nick Fury, né? É, Nick Fury. Nick Flurry. Fury. Pô, que era o Nick Flurry aqui. Aí eles encontram esses dois vilões que eles estavam indo justamente pra pegar o Demolidor, né? Eles não imaginaram que o Homem-Aranha ia estar junto. O caso é a Cascavel e o Incinerador. Incinerador. O Incinerador é um vilão que o Homem-Aranha já tinha derrotado várias vezes, né? Como é dito aí. Mas uma coisa, ele chama a Cascavel de Deb nessa parte. Só que uma parte interessante é que o nome da Cascavel não é Deb. É, a identidade secreta dela é Rachel Layton. Deb não tem nada a ver, saca? Aí depois aquele extra é explicado que é outra pessoa, como Cascavel, mas em resumo foi um erro do cara e ele quis contornar dizendo que é outra pessoa. Tá, aí eles lutam lá contra o pessoal, né? Eles levam uma surra e o Homem-Aranha e o Demolidor saem pra ir até o hospital. O Demolidor consegue ouvir a conversa deles daquela distância, não sei como, né? Conversa do Capitão com o Nick Fury. Tem super audição, pô, isso é normal. Mas é muito longe, cara. Eles ficam meio cabreiros nessa parte porque o Capitão revela que também foi atacado, né? Na casa dele. É, ele foi atacado pelo Halloween whatever, que não é o Halloween de verdade. E acho que é a Doutora Octopus, se não me engano. Ele foi atacado por cinco caras lá naquela banda Halloween. É, daí, ao mesmo tempo, o Wolverine tá sendo atacado também, né? Lá no Instituto Xavier. Gang Bang. Ah, é verdade. Resumo, todo mundo tá atacando, eles vão se juntar e vão começar a brigar tudo junto. É, e o Capitão fala que eles tiveram uma grande batalha, né? E o Capitão fala que hoje é o aniversário. Demolidor pergunta do que é aniversário e ele responde da nossa guerra secreta. Eu acho que seria melhor falar da nossa guerrinha. Seria mais ofensivo ainda pro Nick Fury. Porque você vê a cara de que o Nick Fury faz naquela cenaria muito engraçada, cara. Por isso que eu não posso estar nesses universos, cara, quando o cara faz a pergunta escrota. Hoje é aniversário de quem? Da sua irmã? Caralho. O cara tá vendo que tá acontecendo alguma porra importante e tem a cara de pau de perguntar, né? Uma coisa interessante é que as cores nessa parte ficaram boas, até porque elas estão meio marrom. Não. Pera aí. Não, mas ele colore bem, cara. Alguns erros é normal, cara. O cara desenha, eu acho que ele colore pra caramba. Agora, se você foi lá e achou bonita a capa e comprou, se fudeu. Ah, sabe que nessas edições o que eu achei menos legal foram as capas? Não, o conteúdo capa... é muito lindo, mas as capas eu achei tão horrível. Não, a capa na banca é... É linda a capa, cara. É tipo, é relevo dourado, cara. Brilhava, né? Aham. Uhum. E aí são uma parte meio preto e branco, que a única coisa que aparece no preto e branco é o Demolidor vermelho, né? Fica uma coisa meio Sin City, é interessante. Deu de ah, é? Fica tudo meio preto e branco e o sol, o Demolidor lá no vermelho, né? Ele é preconceito, ele é cego. Mas antes ali tem uma parte em preto e branco também que o Demolidor foi normal, igual os outros. É, no final dessa edição a gente vê ele sendo atacado por uma banda, é muito vilão mesmo. Vilões tecnológicos. Dá pra tentar identificar alguns, mas eu creio que não todos. Deixa eu ver quem eu consigo identificar. Tem um cabeçudo. Ah, tem os duendes da vida, tem, né? Tem o Ardiloso ali, tem a Doutora Octopus. Escorpião. O Incinerador vindo lá atrás voando. O Mago ali, que tá com o capacete de Xavier. Brincadeira, né, Yamato? O Duende Macabro, né? O Duende Macabro, pra perceber bem. Até o Homem de Ferro ali no meio. Aquilo lá atrás é o Fogo Cruzado. Bem lá atrás no canto direito. É porque o Kajima tá com a edição extra aberta ali. Ele tá vendo o nome dos caras na legendinha lá. Ah, tem o cara vendo dourado também. Tem o Dínamo Escarlate. Mas anyway, tem muito... Muita pessoa... Ah, o Ceifador, pô. Por uma causa idiota, né? É, são vários vilões com armadura tecnológica sendo financiados pela Lativeria. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. É, a parte 4 começa com o Wolverine sentado lá no Instituto Xavier, bebendo de novo, né, cara? Toda hora que ele aparece, ele tá bebendo. E aí ele fica inflamável, né? Então ele sai pegando fogo. É, aí ele vê que tem, ele ouve alguma coisa, né, e diz, ah, eu posso ouvir vocês, seus... Cabeça de bag. E aí ele é incinerado, né? E ele sai correndo, pegando fogo. Muito engraçado essa cena. E aí ele vê que estão atrás dele, não da escola, né? Estão atrás dele mesmo, porque ninguém atacou a escola. Depois que ele correu, continuaram perseguindo ele. Não, ele quis fazer a distração, né? Ele saiu correndo pra eles destruírem a escola. Aí ele percebeu que eles queriam ir atrás dele. Carlos Alberto, você por aqui. Onde? Na tua benga. E aí eles estão lá em batalha, né, o resto do pessoal lá, o Demolidor, o Capitão Nick Fury e o Homem-Aranha. E eles chamam reforços, né, primeiramente eles ligam pro Quarteto Fantástico, que é a primeira opção sensacional, né, o Quarteto Fantástico. E eles chamam os Vingadores. Eles ligam primeiro pro Tony Stark. É, mas ele não vem, né, o Desgraçado. É que na agenda deles o número fica em primeiro, né, então tá Quarteto Fantástico lá primeiro, chamado. Ah, não, o Capitão chama os Vingadores, só que na hora que ele vai falar onde eles estão, destrói o comunicador dele. É porque é que tá em ordem alfabética, pô. Em inglês é Fantastic Four, vem antes de Iron Man ou Tony Stark. É, mas os Vingadores é Avengers em inglês. Pô, que droga. Pô, mas custava não, pedir pro... mas é The Avengers. Ah, então seria The Fantastic Four também. Não, mas custava pro Capitão América pedir pro Quarteto Fantástico chamar os Vingadores, já que eles vão vir também. Foi o Nick Fury que ligou pro Quarteto Fantástico. Mas custava pra ele pedir chamar os Vingadores também? Tá bom, cara, para de procurar defeito. E aí aparece a grande vilã da história, né, que é uma mulher escrota, meia cyborg, meia zumbi, meia mulher. É, tira a parte mesmo, cara. Só que era minha meia Shadow. É, ninguém consegue ferir ela, né? E os três heróis cybernéticos começam a ter uma coisa que parece uma pane, mas na verdade tá ativando uma bomba, que todas as armaduras juntas formam uma bomba, que eu acho que a ideia seria explodir Nova York, será? É tipo um circuito integrado, né? Porque são várias partes pequenas da bomba que vão gerar tipo uma reação em cadeia. Isso. E eles não podem atingir os vilões porque ela fez um campo de força em volta deles, né? Então a gente falar é só matar um que já era. E no final da edição a explosão acontece enquanto os heróis estavam tentando lá desativar a parada, mas... E todo mundo morre, vai com a missão paralela. Ah, não. Podia tudo explodir e terminar assim, explosão, morreu todo mundo. Morreu todo mundo, já eram os heróis da Marvel. A edição tá me evocando aqui, heróis renascem, não sei porquê. Eles morrem, vão pro universo paralelo, que é criado pelo filho do Red Richard. Até o Coisa e o Luke Cage morrem. É, não, a gente nem morre na verdade, a gente tá zoando. Porque o Coisa indestrutível, porra. É, coisas estranhas tem nessa edição. A primeira coisa, o jeito que o Nick Fury fala com o pessoal do quarteto, né, que é muito formal, mesmo ele já tendo agido com o quarteto várias vezes, ele fala, Dr. Richard, boa noite. Desculpe ligar tão tarde, mas estamos com problemas e tal. Sarcasmo. Ah, se você conhece o Nick Fury, ele vai falar, e aí, ô cacete, vem pra cá que a gente tá morrendo. Ele ligou assim, porra, Richard, a gente tá com probleminha aqui no centro, se você não tiver muito ocupado, pode dar um pulo, cara, aqui, dar uma ajudada. Ó, não precisa ter pressa, não. Pode terminar o que tá fazendo aqui, vem com bastante calma. Fica de boa aí, viu? Página 17, Nick Fury dando uma de Blade, ele tá engraçado, né? Mostrando o peitoral, sobretudo voando. Putz, filho. Uma coisa que tem destaque nessa edição é o humor do Homem-Aranha com coisa, né? Fazendo várias piadinhas engraçaralhas. É, eles estão competindo pra quem vê quem é mais engraçaralho, né? É, e nessa época, 2004, os caras que escreviam Homem-Aranha não estavam fazendo Homem-Aranha tão engraçadinho assim, sabe? Foi tipo um resgate dessa época do Homem-Aranha engraçaralho. Novamente a gente vê vários vilões, né, que tinham sido esquecidos de volta, mas a gente já falou isso várias vezes. E uma coisa que precisa ser falada é que muitos daqueles vilões não se encaixam no perfil de capangas que são de equipamento, tá? Como, por exemplo, o Mago, que ele pode muito bem se virar sozinho, né, ele é rico. O Dinamo Escarlate, que tem o governo russo como base. Como se o governo russo fosse exemplo de riqueza, né? O Ceifador, que teve a ajuda do Ultron pra construir os aparelhos dele e tal, então ele não precisaria de uma armadura high-tech, ele já tinha. O Tron, daquele filme lá? Não, o Tron é aquele robô do Mal das Trevas, que é invencível. O Tron não era aquele filme com o... O Vermelho lá, é o último filme da Disney que foi desenhado à mão. Não, era o primeiro... Não, o Tron foi o primeiro filme feito por computação gráfica. Oxe, ah, é verdade. A gente vê o novo Doente Macabro... Doente. Doente. Porra, ele é doente mesmo. Doente Macabro. A gente vê o novo Doente Macabro nessa edição, que ele é um escroto, que... Um fracote, né? É um covarde, né? Que só tá se aproveitando da identidade do Macabro, já que ela é conhecida. Ponto alto pro visual dele, né? Que é uma mistura do visual do filme com o visual clássico do Duende Verde. Achei bem da hora. Então, nessa edição a gente vê alguns absurdos, como o erro com a Cascavel, como eu já disse, né? Que mostra uma outra identidade pra ela. Ah, uma coisa que eu tenho que falar sobre a arte do cara é que ela é boa, só que pra essas cenas de luta fica meio estranho, principalmente porque todo mundo tá com essas armaduras tecnológicas e fica difícil reconhecer quem é quem durante as lutas. É muito escura a arte dele e tal. É muito detalhe, muito pouca iluminação. Sim, como os vilões são tudo com roupa parecida, fica difícil conseguir ver quem é quem. É um erro. Se você vai colocar muito detalhe, você tem que melhorar a iluminação. Se você deixar muito escuro, não vai precisar pra quê colocar detalhe. Que nem colocar mamilos no, na roupa do Batman na escuridão. Você nem enxerga os mamilos. Você ainda bem, né? Se o Coringa ficar palpando lá, ele sente. Let's put a smile on that cock. Ele é muito escroto. Vocês dois fazem competição pra ver quem é mais escroto, né? Não, a gente sabe que você sempre vai ser a primeira. Ganha ou vai? Mas eu ganho. A gente concorre pra, pro segundo mais escroto. Ah, tá. Desculpa então. Desculpe então. Patologia, né? Não, coincidência. Então, enfim, nesse capítulo a gente tem a revelação de quem é a pessoa que arquitetou o ataque contra os heróis, né? É Lúcia von Bardas, a primeira-ministra da Lativéria. Nome escroto. Presidente. É ex-presidente da Lativéria, que supostamente foi morta um ano atrás durante um ataque do Nick Fury, né? Que é até mostrado no flashback lá, eles indo atacar a Lativéria. E eles derrubam o castelo dela em cima dela, velho. What the fuck, né? É, porque é aquela agente especial lá do... Que ela pode... Ela tem tipo um poder... Ela não é mutante, mas ela tem um poder de... Daisy Johnson. Fazer... Daisy Johnson. Não, você não entendeu, de, pô. De fazer tremer o chão, assim, e tal. Daí ela faz isso lá, não. Você não entendeu. Ela é do mundo Marvel. No mundo Marvel ninguém morre. Tem que lembrar disso, pô. Ninguém que morre no mundo Marvel. Só o Tio Ben. Flash. Ah, o Flash não desceu. Nem o Flash morreu, pô. O Kraven morreu. Ele surgiu... Ah, é verdade. Surgiu o filho dele. O Tio Ben morreu. É, essa Daisy Johnson, na verdade, ela não é mutante, né? Ela só tem uma lesão genética, no caso. Então, ela não possui gene mutante, mas ela tem poderes. Ela é uma agente nível 10, né? Implodir as coisas. Ela explode as coisas de dentro pra fora. Né? É, ela tem poderes sísmicos, né? Então, ela pode fazer implodir, ela pode fazer terremoto. Ela é uma agente nível 10 da Shield. E ela foi posta nesse cargo pelo Nick. E ela só tem 18 anos, o que gera uma perfeição pelos outros agentes, né? Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. A Lúcia von Bardas, ela é derrotada graças a essa agente da S.H.I.E.L.D., né, que explode ela. Senhorita Daisy. Chega os X-Men lá, né, Wolverine, Vera, Klopp. Eu senti o sarcasmo na voz do Kajima. Aí chegaram os X-Men lá, né. Entendi X-Men, velho. Que porra é essa, caralho? Também entendi um pouco isso. Ah, chegam os X-Men lá, liderados pelo Wolverine, né, perguntando o que aconteceu, por que o Logan foi atacado. E aí o Nick Fury abre o jogo e diz que faz um ano que eles atacaram a Mate Vera pra tentar derrubar o governo, né? Ele apagou a memória. Ele apagou, tipo, apagou a memória da luta. Ele manipulou a memória dele. Isso. E aí o Wolverine fica putão com isso, né? Porque ele diz, eu podia ter feito isso pra ti, cara. Não precisava manipular a minha mente. E aí ele enfia as garras nas entranhas do Nick Fury. E é uma parte que tu pensa que vai ser foda. Mas não é. Que é aquela mulher escrota explode o coração do Wolverine. E é revelado que aquele Nick Fury que tava ali, na verdade, era um modelo de vida artificial. Não o Nick Fury de verdade. Ou seja, o Nick Fury cagou, né? Não foi lidar com o que ele fez. Ele mandou um robozinho pra lá. Com isso ele ganha um desprezo dos heróis, né, e deixa a S.H.I.E.L.D. e fica escondido, porque esse último ato dele é considerado como terrorismo, né, ele ter atacado a Lativéria sem autorização do governo americano. Se tivesse autorização não seria terrorismo. Eles mataram o Wolverine? Não, ele tem fator de cura, cara. Essa é uma boa desculpa. É, se explode o coração dele ele não morreu, ele continua vivo. E a única pessoa que aparentemente sabe onde o Nick Fury tá, né, é essa Daisy, que ela também é tecnicamente expulsa da S.H.I.E.L.D. pela nova diretora, que é a Mariah Hill, se eu não me engano. O nome dela. Eu pensei que era Mariah Carey. Na verdade é Maria Hill, né, mano? Fica muito brasileiro, Maria. Maria. Maria Hill? Ela riu do quê? Maria do bairro. Ela riu de tu saindo agora daqui. Maria Hill. Então vamos aos comentários sobre essa edição. O Benz, ele costuma enrolar, até mesmo nas histórias boas dele, né? Mas ele enrola e essa é um lixo. É, no final é tudo bobinho, as coisas se resolvem fácil, a vilã é fraca, a trama é ruim. Então, no caso da vilã fraca, né? A Lúcia, ela realmente, tipo, ela chega lá toda dona, acho que vai ser uma luta e tal, e ela é fraca, e é derrotada fácil, e acaba que nem é revelado. Eu digo fraco, tipo, um personagem fraco mesmo. Né? Personagem fraco, sem enredo, background bom. Isso. É, no final, nem é revelado o que ela queria, na verdade. O que ela queria da vida, tipo, com os Estados Unidos e tal. Parece que só o que ela queria era se vingar mesmo no grupo do Fury, né? Parece que ela só queria explodir eles. Nada com os Estados Unidos ali, só queria explodir eles. Uma Jinkidama, né? Tem razão. Ela só queria matar... Meio só Estados Unidos, cara. Não tem nada demais isso. É, todo mundo já quis fazer isso. Eu já quis fazer isso, já tentei, já consegui, mas... A operação do Fury não tem nem pé nem cabeça, né, se a gente for pra analisar. Ele disse que não vai levar a SHIELD pra evitar um incidente internacional, né, porque o pessoal sabe que a SHIELD é americana. Ah, mas também leva um monte de super-herói conhecido, né, e a própria agente da SHIELD. Parece ser um incidente internacional ou fazer com que pareça um ato terrorista, né, mas mesmo assim ele leva um agente da SHIELD, né, na verdade duas, né, porque a Viúva Negra também é uma agente da SHIELD, e leva vários heróis americanos fantasiados que são conhecidos internacionalmente, e pior de tudo, cara, ele dá uniformes novos pra eles parecerem diferentes, mas os uniformes novos são ridiculamente iguais aos uniformes originais, tá? Você não entendeu, as listras do Homem-Aranha são um centímetro mais afastadas. Ó, cara, Capitão América não tem asinhas na cabeça, ele tem uma listra branca, cara, muda tudo isso. Ele não tem mais escamas na roda. Pô, quem é que não vai reconhecer um cara assim, cara? É que nem colocar uma máscarazinha na cara. Ah, cara, o Super-Homem bota um óculos e ninguém descobre ele. Tá, mas a gente tá falando de outra história, a gente tá falando de heróis internacionalmente conhecidos, que saem vestidos de heróis internacionalmente conhecidos com um design diferente. Super-Homem também, ele só troca de roupa. Mas ele não é mais um herói quando ele troca de roupa, né? Ali eles eram heróis fantasiados de outros heróis, iguais aos heróis que eles eram. Pode ser, eles podem confundir eles com malucos fantasiados. Não, malucos fantasiados não saem dando porrada no exército da Latifeng. Malucos fantasiados vão pra eventos escrotos de anime. Então, essa edição aqui no Brasil termina com os extras, né, que lá nos Estados Unidos foram publicados em Secret War, The Files of Nick Fury, que tem comentários sobre os personagens que participaram, mas tá muito cheio de erro. Mas é que são os arquivos do Nick Fury, são os arquivos da... Na história, o Capitão, ele afirma que ele já foi um agente da SHIELD, né, e nesses arquivos ele não nem cita isso, mas na verdade o Capitão nunca foi um agente da SHIELD, só na versão Suprema, mas no universo normal, ele já atuou várias vezes com a SHIELD, mas ele nunca chegou a ser um agente, saca? O Wolverine. Dizem que nos arquivos da SHIELD não tem ele lá como oficial. O Wolverine também, só tem uma história que ele trabalha com a SHIELD, que é uma daquelas de si, pra acontecer se... O que aconteceria se... E se o que aconteceria se a SHIELD tivesse encontrado o Wolverine antes do Professor Xavier. Assim. Os arquivos do Peter Park não fazem menção aos pais deles, né, cara? Mas até tudo bem se a gente levar em consideração que eles eram agentes da SHIELD, né, cara? Aí, o bagulho muda de gênero. É confidencial, não, cara. Ainda bem, né? Pô, como assim, cara? Os caras eram agentes da SHIELD, como é que eles não citam isso? Cara? É, cara. Já o pior das páginas pra mim é o arquivo da Viúva Negra, né? Que mostra tudo como sigiloso, ignorando a identidade russa dela, que é de domínio público, aliás, né? E ainda definem ela como solteira, sendo que ela já foi casada. Precisa separar. Não, viúva ela teria que ser. E também ignoram a participação dela nos campeões, né? Nas afiliações dela, só botam Vingadores. Super campeões, né? Ela jogou futebol lá com o Tsubasa. Nossa, velho. Aliás, tipo, tem muito erro mais. Por exemplo, tem um negócio aqui. Nível de poder. Capitão América e Homem-Aranha tem o mesmo nível. E o Wolverine tem nível 9. Nível mais. Nível 9. Over 9,000. Isso também tem o mesmo nível do Capitão América. Aqui define que a mãe do Vingador, do ex-Vingador, Magno, aliás, estava morta, né? Mas já foi descoberto que a morte da mãe dele era só uma ilusão. Ou seja, Nick Fury failed. A culpa não é dele. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. Bem, considerações finais. É uma história boa por causa do desenho. Vários desenhos são bem feitos. O problema é que ele não tem prática com Marvel. Eu pesquisei um pouco em cima desse nome e o cara não desenhou muita coisa, nem pra Marvel, nem pra DC. Mas do circuito europeu. Então, os heróis que a gente tá acostumado, ele não sabe retratar muito bem. E o roteirista também não é lá essas coisas. Construiu muita coisa da cronologia. Ah, cara, eu vou admitir que a história é muito fraca, cara. As coisas acontecem muito rápido, se resolvem muito rápido, muito fácil. Ah, mas se tu quisesse uma história prolongada assim, deveria ter pelo menos umas 10 edições. Não, cara, dava pra fazer em 5. Ele tinha que explicar melhor os motivos da mulher pra atacar e tudo mais. Ficou tudo muito whatever. Essa história funcionaria como uma HQ isolada. Como aquele Thor Vikings que a gente falou anteriormente. Algo que não tem nada a ver. Pode 28. A Jima já falou que essa história foi só um pretexto pra explicar a saída do Nick Fury da... Esse que é o problema. Tá dentro da cronologia. Porque o Nick Fury já tinha saído dela. Mas apesar que depois que a história foi lançada, as mensais depois dela ignoraram ela totalmente, sabe? Passou em branco, o Nick Fury continuou na SHIELD e tal, mas só depois, outro ano depois da Guerra Civil e tal, que... Não, acho que foi um pouco antes da Guerra Civil, mas nessa época, assim, na Guerra Civil, que o Nick Fury começou a desaparecer como o cara da SHIELD, sabe? E essa HQ, ela vai ter ela já tá tendo, no caso, consequências aqui no futuro agora, né? Futuro não, no presente. Aqui no futuro... De volta pro futuro. Na época aqui é o futuro, né? É que eu tô um ano na frente. frente, tô lendo Renato Sombrio. Ela tá tendo consequências nessa invasão secreta, né? Com o Nick Fury formando lá o grupo deles, depois ele tá escondido e tal. Acho que é a Nova Nação, uma parada assim. Ah, cara, tosco, né, velho? Mas anyway, essa saga, ela não serviu pra quase nada, só pra mostrar mesmo a saída do Fury da Shield, que é uma informação escrota, né? Eu acho que ele não precisava sair, depois que ele saiu, a Shield virou uma putaria só de troca de diretor, né? Foi pro Tony Stark, foi pra Maria Hill, enfim, a Shield se tornou uma merda depois que o Nick Fury saiu. Essa saga só serviu pra isso. É time de futebol carioca, né? Vai trocando técnico. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. Então é isso aí, como que pode ficar por aqui. Deem suas opiniões sobre essa saga, digam se vocês acham que ela foi útil, o que foi útil. Apontem os erros e furos cronológicos também do Bendis, que como a gente fez aqui. Comentem, mandem e-mails. E votem no Como Que Pode ainda, tá concorrendo aí ao Prêmio Podcast 2009. É isso aí, até a semana que vem. Falar um abraço. E um abraço.